E aí, Rio de Janeiro? Hatch, transando de frente pro espelho. Carrega a coroa no peito, camisa de time, gata desvendei teu segredo. Maldade não me vencer, mundo sujo tá aqui meu dinheiro. E calcado tu vai ter que engolir meu eterno cartucho de dedo no meio. Morena, eu sei que tu quer as coisas, também quero muito te ter. Senta no meu carona, hoje couro vai comer sangue suga. Oi pra cima de mim. Hoje já não sinto medo de nada. Quem não fecha, tosse contra o ando sempre certo pela contramão. Quero te encontrar gostosa no cordão. Demorou pra mim, segurou meu cordão. Vida melhor do que essa daqui não tem. Ando sempre certo pela contramão. Rebolou pra mim, segurou meu cordão. Vida não tem vida melhor do que essa. Tá aqui não tem não. Yeah.